começo, acho que foi bem do jeito que sempre são as coisas do manifesto, tá ligado? Vem meio que de surpresa, a gente espera num certo momento, no outro não espera. Aí a gente já tinha um envolvimento com o pessoal da Pangeia aí, que fez o nosso primeiro videoclipe, que foi o Sentimento Hostil. Abre mais uma garrafa, passa o copo, acende o cigarro, o cheiro... Aí o maluco resolveu que ia fazer um DVD de bandas aí da cidade e envolveu o manifesto nessa. Quando surgiu essa oportunidade da gente fazer um DVD, eu não pensei duas vezes em chamá-los. Porque além da qualidade técnica deles e de como pessoas que são amigos nossos, a gente sabia que ia ter um retorno forte de público.